amiga, eu vou sarrar. Vai, a bola pro pai. Ela tá solta, de tanto que ele prendeu. Aquela boca tá procurando cara que nem eu, que deixa lá de boa pra dançar na pista. Entre quatro paredes faz o que ela gosta. Sabe aquela sentada que ele perdeu? DJ Albino. DJ Albino. Agora é tudo meu, seu coração não faz bum bum. Agora ela só bate com bum bum. Seu coração não faz bum bum. E agora ela só bate com bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Agora ela só bate com bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Agora ela só bate com o bumbum. Vem jogando, vem jogando, vem jogando. Vai, vai. Vem jogando, vem jogando. Joga pro alto, mulher. Vai, vai, vai. Tô de bis, hein. De bis, prata, pega as mina da quebrada. De bis, prata, pega as mina da quebrada. De bis, prata, pega as mina da quebrada. O Tuzi foi pra Marconi, da Marconi pra minha casa. É hora de baile, vou fora a branqueia dela. Gente é pau, piranha da favela. Gente é pau, piranha da favela. Gente é pau, piranha da favela. Gente é pau, piranha da favela. Gente é pau, piranha da favela. Novinha, safada e simpática. Deixou o Kevin com gosto de quero mais. Vai, a bola pro pai, vai novinha, vai, vai. Descendo, descendo. Vai, a bola pro pai, vai novinha, vai. Descendo, descendo. Vai, a bola pro pai. Culpa das amigas, mete fraca aqui em sétimo. Não vai julgar sua amiga que a culpa é sua. Tu que preferiu ficar aí pelas madrugas. E pelas madrugas. Toma, toma. E para moleque, o balão vai começar. Tu não deu valor e agora porque sua amiga eu vou sarrar. Albino, nosso grave faz as novinhas mexer o rabetão.